Rádio Abelha Dourada FM. YZ604 FM 104,9 Abelha Dourada, o Alzira Gonçalves, Centro, Itiúba, Bahia. Abelha Dourada FM, sempre com você. Uma emissora do Sistema Rádio Com, filiada à Federação Nacional de Rádio e TV Comunitária.